Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP, o Carlos Ardisson, do CDS e o António Proa, do PSD. Estão cá todos. Hoje vamos falar do Plano de Saúde Mais 65 e dos números que abrange. Parece estar bastante aquém do desejado por Carlos Moedas. Também queremos falar da qualificação, da requalificação da Tapada das Necessidades. Há muito que está à espera de uma solução, vamos ver se é desta. E se tivermos tempo, ainda vamos falar do Teatro Variedades em Lisboa, que será cedido à EGEAC, depois de obras de melhoramento. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. Muito bem, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas de debate. Para este primeiro minuto trago uma medida que foi aprovada recentemente pela Câmara. Foi a Estratégia Municipal de Transparência e Prevenção da Corrupção. Foi aprovada na semana passada em reunião de Câmara. É uma estratégia que vem na sequência de uma aposta deste Executivo na prevenção da corrupção no âmbito do município, que já deu alguns passos, aliás, que nós já aqui referimos, desde logo a criação de um departamento no município dedicado à transparência e prevenção da corrupção, a aprovação de vários documentos, do Código de Ética, a criação de um canal de denúncias, o Portal da Transparência e agora a aprovação desta estratégia municipal até 2026, que resulta de um processo participativo que envolveu trabalhadores, dirigentes, cidadãos e que tem um conjunto alargado de medidas, mas que eu destacaria duas ou três, nomeadamente a implementação de ferramentas de apoio ao reforço do mecanismo de prevenção da corrupção, melhoria no acesso à informação, reforço da transparência no recrutamento de chefias e valorização da meritocracia. Quero sublinhar a transparência, porque a corrupção previne-se, do meu ponto de vista, com várias medidas, mas sobretudo com a transparência e um conhecimento mais alargado dos processos. É isso que contribui para combater a corrupção e muitas vezes a imagem de corrupção que está associada muito aos municípios. Eu acho que Lisboa está no caminho certo e queria destacar esta aposta na transparência, na luta contra a corrupção do município de Lisboa. Ana Jara, o seu minuto. Então, muito boa tarde ou muito boa noite a todos aqui presentes e os que nos escutam. Eu trago uma notícia para Marvila. Vai haver ou está em estudo uma unidade de execução, que é um plano para um terreno de 28 hectares em Marvila. Esse terreno tem a escola Afonso Domingues, que muitos conhecem, é um terreno que está ali expectante, é uma área enorme, gigante, que tem o potencial de transformar Marvila. Ora, esse enorme terreno pertence a um fundo imobiliário, pertence ao município e pertence também às infraestruturas de Portugal. O que é que nós sabemos sobre este plano? Sabemos que ele está a ser, ou foi proposto por este fundo imobiliário e portanto, tem muito poucas preocupações em relação à forma como vai pousar em Marvila e o que é que vai, enfim, atuar ali de reabilitação e de questões sociais e de questões de mobilidade para Marvila. Mas esse terreno é um terreno de quê? Para este construir? Terreno é um terreno para que, construção? Neste momento é um terreno expectante, tem esse plano de construção de habitação, sobretudo, é um terreno, tem 1.400 casas propostas, Quanto a nós, obedece maioritariamente a interesses, enfim, nós nem sabemos para quem são estas casas, mas tememos que ali não se criem soluções e nem respostas para a habitação, nem respostas para aquela comunidade. Começa logo pela limitação que tem essa unidade de execução, é gigantesca. Normalmente uma unidade de execução é uma unidade de planeamento que executa um plano, a Câmara não tem plano nenhum para Marvila, o que é uma dificuldade sentida já há muito tempo, não há plano nenhum para Marvila. Marvila é uma zona com desenvolvimento neste momento brutal, tem um hub criativo do Beata, etc., mas não há nada que venha para além disso, enfim, para além disso, do ponto de vista urbano, social, enfim, de mobilidade até, porque há muitas coisas a surgir em Marvila, e portanto nós temos a maior preocupação com esta unidade de execução. Entregámos um requerimento na Câmara, os vereadores do PCP, que somos dois, entregámos um requerimento para pedir mais informações sobre o que é que a Câmara está a preservar de interesse público com esta negociação, com este fundo. Quanto a nós, tem que ser uma boa negociação para a população de Marvila. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de sublinhar a falta de fiscalização a nível do trânsito que está a existir em Lisboa, muito em particular dos chamados tuk-tuks. Foi feito um esforço muito grande no passado de controlar a circulação e o estacionamento dos tuk-tuks na cidade. Foi feito um regulamento, foram criadas zonas específicas em que os tuk-tuks eram proibidos de entrar, nomeadamente nos bairros históricos. Foi criada uma disciplina grande a nível do estacionamento dos tuk-tuks e tudo isso foi abandonado. Os tuk-tuks atualmente estacionam onde querem, a cidade está novamente entupida de tuk-tuks, eles entram por sítios onde é proibido e não lhes acontece nada. Eles param onde entendem, não lhes acontece nada. Eu nunca dei por essa disciplina, confesso, mas se calhar não, houve durante existiu, um período. Existiu bastante. O maior exemplo disso, eu acho que é o sítio onde o cidadão comum pode observar de forma mais rápida, é no Terreiro do Paço. No Terreiro do Paço, era um local onde foi proibido estacionar carros há muitos anos e onde naturalmente também é proibido. Há 30 anos era um parque de estacionamento. Tuk-tuks era um parque de estacionamento e, portanto, parece que agora passou a ser um parque de tuk-tuks. É escandaloso a forma como os tuk-tuks estacionam e param na zona do Terreiro do Paço, mesmo em cima do passeio, portanto, param em cima do passeio. Estacionam ao longo da via e nada acontece. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu à Polícia Municipal na cidade de Lisboa. Quando este regulamento foi implementado, havia uma disciplina muito rigorosa por parte da Polícia Municipal que disciplinava bastante. Foi um trabalho difícil de fazer, mas que aconteceu. A Polícia Municipal tinha uma clara orientação para disciplinar a circulação e o estacionamento dos tuk-tuks e atualmente isso foi abandonado e o local onde mais isso se vê é de facto no Terreiro do Paço, que é escandalosa a forma como estão dezenas de tuk-tuks estacionados e parados na praça mais nobre da cidade de Lisboa. Carlos Artesano, falta ouvir o seu minuto. Cumprimentar-vos a todos, cumprimentar os nossos ouvintes. O meu minuto vai ser para falar na inauguração de uma exposição sobre o 25 de Abril, os 10 dias que abalaram Portugal, que foi decorrer no passado sábado, no mercado de Forno de Jogo. Foi uma oportunidade de eu regressar ao mercado um dia com a minha avó. Agora já não é como mercado, mas é como uma exposição sobre o 25 de Abril e sobre os 50 anos, inserida nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que a Câmara Municipal de Lisboa promove, a Junta de Freguesia de Arroios acolhe no seu espaço e o José Pacheco Pereira, através do arquivo da Efémera, disponibilizou e do vasto histórico que há de materiais, disponibilizou esses materiais para estarem nessa exposição e onde os visitantes podem aceder à exposição gratuitamente e verificar os principais acontecimentos que nos 10 dias seguintes à Revolução decorreram foi uma inauguração com direito à visita guiada pelo Dr. José Pacheco Pereira, mas que os nossos ouvintes podem fazê-la já sem essa mais-valia, mas que eu considero que é bastante interessante e que dá nota que todos os portugueses, ou quase todos os portugueses, lucraram com o 25 de Abril porque ganhámos a liberdade. Deixámos de viver naquele regime de opressão e eu tive a sorte de não viver grande tempo, tinha um ano e três meses quando aconteceu o 25 de Abril, mas, como disse o Presidente Carlos Moedas, se não tivesse existido o 25 de Abril, nem ele seria Presidente da Câmara, provavelmente nem eu seria Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Portanto, todos estamos gratos e todos devemos reconhecer o trabalho e o esforço que foi feito há 50 anos e não posso deixar também de dar nota que eu ando a olhar para o 1º de Maio, para aquele dia do 1º de Maio, eu também lá estive no 1º de Maio são 10 dias a seguir ao 25 de Abril. E no 1º de Maio a minha avó pegou nos netos todos e fomos todos para a Alameda e, portanto, eu com um ano e quatro meses, não sabia muito bem o que é que ia, certamente, mas também lá estive, portanto... sei que também lá estive e, portanto, é interessante. Vamos para o primeiro tema, propriamente dito. A Topada das Necessidades vai ser reabilitada num investimento de cerca de 19 milhões de euros. É uma extensão de 10 hectares, um vasto e diversificado arvoredo que está classificado como sendo de interesse público desde 1983. A Tapada é das raras manchas verdes moradas, com extensão no interior de Lisboa. Fica contígua ao Palácio com o mesmo nome, chegou a ser residência de monarcas e hoje é sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Tapada das Necessidades é um oásis de tranquilidade no meio da azáfama de Lisboa. A obra está agora orçada em mais de 19 milhões de euros, será financiada com recurso a verbas do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, resultantes da taxa turística, e deverá começar a breve prazo. Ana Jara, vou começar por si, até porque foi a Ana que propôs este tema, já falámos várias vezes deste tema, há uma solução à vista, é isso que isto quer dizer, o que eu acabei de ler, ou nem por isso? Eu espero que sim, finalmente. Que sim. Finalmente há uma solução, porque nós falámos várias vezes disto, sim. Que não andava nem desatava, não é? Sim, eu quero começar por dizer que esta luta que fizeram movimentos, o movimento dos amigos da Tapada e outros, houve especialistas envolvidos também nesta luta e população, ali daquela zona, e toda esta luta desembocou numa forte pressão sobre uma decisão que tinha sido tomada pelo executivo anterior, com exceção do PCP, que foi o único a votar contra esta concessão que deu asa a esta luta, porque a Tapada foi concessionada e pelo menos uma boa parte dela estava destinada a ser concessionada como restauração e equipamento de diversão, e portanto isto entrou obviamente em conflito com, primeiro com as pessoas e depois com uma coisa que estava em preparação e que foi posta em cima da mesa antes, que é o plano, depois, que foi o plano de salvaguarda da Tapada das Necessidades. E, portanto, depois de aprovar este plano, aprovou-se esse plano de salvaguarda. Exatamente, este plano. E deu bota, porque então claro, a concessão já não podia avançar. Os vereadores do PCP na Câmara alertaram logo para que um plano de salvaguarda posteriormente a uma concessão daria, obviamente, prejuízo. O que deu, não é? Prejuízo, o que deu, que foi uma incompatibilidade óbvia na situação de ser um património classificado e de ser um património delicado e aquela concessão pretender até demolir uma parte daquele património. E, portanto, queria saudar toda a gente que lutou para que hoje possamos estar aqui a falar da Tapada e da requalificação da Tapada com um plano de salvaguarda. Depois, queria também dizer sobre aquilo que ultimamente tem sido notícia que saiu a público. Nós, neste momento, temos uma concessão que irá ser revogada e que na verdade, nós estamos preocupados e não somos indiferentes a como é que se rescinde uma coisa destas, não é? Já tivemos na Câmara matérias parecidas, nomeadamente em relação ao Martim Muniz, que também tinha uma concessão dos contentores que toda a gente se deve lembrar e que a Câmara também conseguiu revogar e rescindir. Sim. Ora aqui... Ressarcindo a empresa do que já tinha gasto, não é? Nós estamos aqui num impasse e na última reunião de Câmara isso teve um reflexo, não é? Não, a proposta não foi votada porque realmente tinha aqui uma ausência de fundamentação cabal aquilo que o privado, quem ganhou o concurso, o promotor desta concessão, tinha em cima da mesa, que era pedir à Câmara um acordo, entrar num acordo de revogação, mas que tinha um lucro cessante que ele calculava em até 3 milhões de euros. Ora, nós fomos contra isso e penso que a oposição também foi contrária a tudo isso, não é? Todo esse custo que a Câmara teria que arcar e, portanto, isto estamos a falar neste de um momento está... que não chegou a abrir a porta, né? A vender um café. Estamos que há 3 milhões de euros pelo que terá perdido neste tempo. Exatamente. Portanto, tem ali uns lucros cessantes que quer reaver, sendo que não teve nenhum investimento, apenas ganha um concurso e, portanto, nós contrapomos que estas coisas têm que ser bem analisadas, que tem que haver provas deste valor e, portanto, não podemos alinhar de uma forma indiferente nesta, que consideramos que é lesivo do interesse público e portanto, estamos preocupados. Só falta isto. Só falta isto e falta retirar em cima deste ónus de sobre a tapada, ter um ónus de uma concessão e, portanto, libertar a tapada para a requalificação de acordo com o plano de salvaguarda. Carlos Artisan. Bem, como a Ana dizia, isto já é uma história que já dura há muitos anos, já há anos a mais que eu ouço falar na tapada das necessidades, com esta concessão que foi feita e que não acho que não agradou a ninguém. Lembro-me do colega Luís Newton, o presidente de junta de Estrela, há muitos anos que se batia na Assembleia Municipal dizendo ao anterior Executivo da Câmara, e a este também disse que estava, a Junta de Freguesia estava na disposição de receber o espaço para o gerir, porque não estava em condições, não era, não, o usufruto da população não era o que era expectável. O executivo, o atual executivo, não entendeu entregar à Junta de Freguesia essa manutenção, essa gestão do espaço, mas entendeu dar um passo no sentido que me parece correto e que até me parece que vamos estar aqui todos de acordo, que é pôr fim à situação anterior. Estará para verificar o valor da suposta indemnização, o valor justo e adequado que deva ser feito e deva ser pago ao anterior concessionário. Agora é mais uma embrulhada que o atual executivo recebeu e que está a tratar, como também já tratou da situação dos contentores, como no Martim Muniz, que agora se vai ver uma nova praça que se julga também mais aberta à população e tudo isso, como é no Martim Muniz, este espaço ali também vai ter essa situação. E quando pesquisava mais algumas coisas aqui sobre a tapada das necessidades, encontrei uma obra, uma notícia que até me parecia de há poucos dias, porque era: projeto que prevê transformar o espaço aprovado em 2019 na Assembleia Municipal ainda não viu a luz do dia, mas de acordo com a empresa concessionária, as obras para reabilitar o espaço vão começar até o final do ano. Isto era 2021. Nós já trouxemos, portanto, esse tema aqui várias vezes. Isto foram temas, é um tema que estava... Quase, não é? Pronto, portanto, esperemos que seja desta, sim, que finalmente este espaço, que convém dizer, é muito antigo, foi salvaguardado e destinado a ser aberto à população logo a seguir a 1910, também, com o primeiro ano da República. O governo provisório, então, proclamou a Tapada estar aberta ao público permanentemente, servindo para passeio, e, portanto, é isso que se pretende, que mais de 100 anos depois se continua a manter, e julgo que será uma boa solução, aproveitando também a taxa turística, como o anterior executivo já aproveitou também na altura no Palácio da Ajuda, por exemplo, rematando aquele espaço, e aqui espera-se que seja uma solução também que possa dar dignidade e que possa permitir a utilização e a fruição pela população. Carla Madeira, isto começou logo mal, de raiz, quando se atribuiu a concessão a este, enfim, pela descrição que a Ana Jara fez, do que era, de quem era o concessionário, não é? De quem ganhou o concurso. Eu não vou por aí, porque começou mal ou começou bem. Sim. A cidade mudou muito ao longo dos últimos anos, e o município também mudou muito, e a disponibilidade financeira do município então mudou muitíssimo. É muito importante não esquecermos que há uma cidade do tempo das dívidas e dos cofres vazios, e há uma cidade do tempo da não existência de dívidas e dos cofres cheios. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que em 2007 havia muitas necessidades na cidade. Havia uma necessidade muito grande de obras, isto só nos reportando a este período, porque naturalmente todas as cidades têm sempre necessidades, e essas necessidades têm que ir sendo colmatadas à medida da disponibilidade do município. Quando é colmatada uma necessidade, surge uma outra ao lado, e é assim que e terão sempre necessidades destas, não é? Exatamente, e portanto, isto para dizer que a tapada das necessidades, isto é uma redundância, é naturalmente um espaço importantíssimo da cidade de Lisboa, e que precisa de ter obras há muitos, muitos, muitos anos. Agora, a situação financeira do município em 2021, que foi quando se avançou no processo de construção do anteplano de salvaguarda da tapada, eu já não me reporto à situação atual, reporto-me a 2021, que foi quando a Câmara fez o anteplano, que deu origem a este plano, que está a ir agora em 2024 à aprovação. Naturalmente, a situação financeira da Câmara em 2021 é muito diferente daquela que existia quando foi feita a concessão. E, portanto, quando foi feita a concessão, para dizer que a Câmara identificou a necessidade de obras em muitos sítios da cidade, mas não tinha dinheiro para as fazer. Vou dar um exemplo de uma obra que foi feita há muitos anos e que foi feita, também arrancou em 2007. Um mercado da Ribeira. Um mercado da Ribeira foi todo reabilitado com verbas privadas. Foi feita uma concessão à Time Out, uma concessão por muitos anos, portanto a Time Out fez todas aquelas obras, quer do próprio mercado da Ribeira, quer da zona envolvente, e naturalmente tem uma concessão. Portanto, isto pode-se fazer. Agora, olhando atrás, concordamos com aquela concessão, e eu estou à vontade para falar que até sou presidente de junta naquela zona, quer dizer, acho que quer a junta, quer a Câmara deviam ter maior liberdade no mercado da Ribeira que aquele que têm. E, portanto, eu gostaria de, ao longo destes 10 anos em que eu sou presidente junto a lá, fazer muito mais coisas no mercado da Ribeira do que aquelas que posso fazer. E na própria zona envolvente que aquelas que posso fazer. Mas é fácil eu falar, que eu quando cheguei a presidente junto em 2013, a situação financeira da Câmara já estava equilibrada, não faltava dinheiro para pagar salários, para pagar uma série de coisas. Portanto, eu não posso criticar a decisão que tomou quem não tinha dinheiro e tinha espaços para reabilitar. E, portanto, isto tudo para dizer que a tapada das necessidades foi feita uma concessão, certamente porque a Câmara não tinha dinheiro para avançar com o projeto, porque eu acredito que se tivesse não a teria feito. Aliás, a prova disso é que em 2021 a mesma Câmara, o mesmo vereador com o pelouro dos espaços verdes que fez a concessão, foi também o que recuou nessa mesma decisão e avançou com a necessidade de salvaguarda, que todos concordamos, é a melhor decisão, ser a Câmara tendo dinheiro a melhor decisão é ser a própria Câmara a fazer essa obra, fazer depois a manutenção do espaço e não estar dependente de privados. Portanto, aí estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo no avançar do plano, portanto, essa situação gerou bastante unanimidade na reunião de Câmara. O que de facto gerou a discordância foi a revogação do contrato em que a Câmara decidiu apresentar um ponto em que atribuía a um tribunal arbitral a decisão de fazer a revogação da concessão, atribuindo uma verba de 3,6 milhões de euros. E toda a oposição, tanto quando sai toda a oposição, quando chegou. Para esse concessionário não chegou a vender um café? Precisamente, e atirou a decisão para um tribunal arbitral, portanto nem sequer foi feita uma negociação direta com o concessionário. Portanto, será um tribunal arbitral, ou seria, porque este contrato foi aprovado, seria um tribunal arbitral que iria decidir, e este foi o único ponto de discórdia na reunião. Em relação a tudo o resto, todos estavam de acordo. Não estavam de acordo em relação a este ponto, eu acho que por motivos óbvios, 3,6 milhões de euros é muito dinheiro e não se pode aprovar uma proposta destas de ânimo leve sem ter respostas concretas sobre o porquê, e foram essas propostas que o Presidente de Câmara não deu e decidiu interromper a reunião e levantar-se e sair. Portanto, Carlos Moedas amuou na reunião, é isso? António Proa, 3 milhões e 600 mil euros é muito dinheiro, de facto, para uma concessão que, ok, já vinha de trás mal feita, mas para um concessionário, se bem percebi, que não chegou a vender um café, portanto, que não chegou a fazer obras, que não chegou a gastar ali dinheiro, apesar de ter ganho o concurso, e, portanto, era ele que podia avançar ali, não é? É, ninguém se comprometeu com 3,6 milhões de euros, é a primeira coisa que é importante esclarecer. Esse era o valor limite para se encontrar uma justa indemnização, porque a Câmara é uma pessoa de bem e houve alguém que é a Câmara, embora com outros responsáveis, que resolveu assumir um compromisso desastroso com esse concessionário e se a Câmara agora quer revogar esse contrato, tem que se pagar o valor que for justo. Mas qual, como é evidente, o desastroso foi a concessão que foi, já lá chego, desastrosa foi a concessão, tudo o resto são consequências, e portanto se a Câmara assume revogar essa concessão desastrosa, e ainda bem que o faz, tem que pagar, e portanto tem que se encontrar um justo valor. Obviamente que a Câmara, ninguém, não passa pela cabeça de ninguém que a Câmara não defenda os interesses da Câmara. O que está aqui em causa é o modo como se deve identificar a quantia justa para a indemnização. E, portanto, o que está em aberto é se será um tribunal arbitral, se será a Câmara, de outro modo, a encontrar com o concessionário um valor justo, ou será, no limite, um tribunal. Essa é a divergência, mas que fique claro, ninguém se comprometeu com 3,6 milhões, aliás, acho 3,6 milhões, espero eu que seja um valor inatingível, porque se chegar à conclusão que esta concessão desastrosa vai custar 3,6 milhões de euros, enfim, a Câmara terá de as suportar, mas alguém tem que assumir politicamente essa responsabilidade, e quem tem que assumir é evidentemente quem assinou esta concessão. Mas eu compreendo bem a dificuldade da Carla em falar sobre este processo, aliás, tão difícil é para a Carla que ela teve que ir falar no mercado da Ribeira. Enfim, é difícil perceber porquê, porque são coisas absolutamente distintas, e desde logo qual é a diferença entre as concessões? É que relativamente ao mercado da Ribeira, o património protegido não foi posto em causa, e nesta concessão o património era posto em causa, eram destruídos edifícios, era posto em causa a vegetação classificada, portanto, deixa-me lá terminar. E portanto eu percebo a dificuldade de se falar no que está agora em causa. O que está em causa é toda a dificuldade, porque desde 2008, em 2008, era responsável o anterior executivo, assumiu a responsabilidade da gestão daquele espaço, num protocolo que subscreveu com o Ministério da Agricultura. Portanto, desde 2008 que a Câmara Municipal de Lisboa é responsável pela gestão daquele espaço. O que é que aconteceu desde 2008 até agora? O que se verificou foi a constante degradação de um espaço que a Câmara tinha assumiu livremente a responsabilidade de gerir. Pois, mas se não tinha dinheiro, não devia ter assumido a responsabilidade de o gerir. E foi isso que fez. Essa foi a primeira irresponsabilidade. A primeira irresponsabilidade. Não, não estavam lá hotéis, porque aquilo é um espaço público. Portanto, a não ser que suponha que o Ministério da Agricultura tivesse construído hotéis naquele espaço. Como é evidente, não. Como é evidente, não. Como a Carla sabe, para sermos sérios na discussão deste tema, aquele espaço é um espaço sujeito ao regime florestal e, portanto, obviamente que isso é ilegal e não seria possível. Certo é que a Câmara, desde 2008, que assumiu gerir aquele espaço e reabilitá-lo. Não tinha dinheiro para o fazer, diz a Carla, então não tinha assumido essa responsabilidade. O que é certo é que o fez. Desde 2008 até 2016, não fez nada. O que é que fez em 2016? Resolveu fazer uma concessão a privados que punha em causa aquele património. Quem é que esteve contra? Toda a gente, menos o vereador Sá Fernandes, que assinou esta concessão, desastrosa para o município, desastrosa para a preservação daquele espaço classificado com património classificado, e, portanto, este executivo teve que resolver mais um problema. Alguém fez referência ao Martim Muniz, foi mais um problema que teve que ser resolvido, custou dinheiro à Câmara, teve que ser paga uma indenização, e agora o que vão ter que ser feitas são duas coisas. Eu também vou querer saber, porque o dinheiro é do erário público, alguém tomou uma decisão e alguém tem que assumir essa responsabilidade, e portanto isso vai-se esclarecer, com certeza, com a defesa do interesse público, do interesse do município. Entretanto, há dinheiro da taxa turística para ser investida, e é isso que o plano de salvaguarda prevê. Um investimento de 19 milhões de euros, uma requalificação que vai durar até 2027 e que vai devolver aquele espaço à fruição pública, eliminando a concessão desastrosa que o anterior executivo se tinha comprometido com privados sem cuidar da preservação do interesse público. Fê-lo contra moradores, contra movimentos, contra toda a gente. Felizmente, agora isso vai resolver-se. E, portanto, felizmente que se vai tomar uma decisão que há de ser polémica, mas uma coisa é certa. A proposta foi ideada na última reunião do Executivo. Como eu disse, não está em causa, julgo eu, este investimento, este financiamento através de verbas da taxa turística. O que está em causa é a forma como se vai identificar a indenização justa a pagar aos concessionários. Seria melhor que essa indenização não tivesse sido paga, não tivesse que ser paga, mas para isso teria que se ter evitado a concessão desastrosa que foi tomada pelo anterior executivo. Eu espero que não cheguem aos 3 mil e... Eu também espero que não. 3 milhões e 600 também milhões. Também espero que não. Bom, no Fórum Lisboa fazemos um pequeníssimo intervalo e voltamos já a seguir. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, cá estamos, já falámos da tapada das necessidades, agora vamos falar do plano de saúde da Câmara de Lisboa. Permitiu fazer 2.600 consultas num ano, apenas 2.600 consultas num ano. A autarquia diz que o plano de saúde de Lisboa 65+, contribuiu em larga medida para retirar pressão dos serviços de urgência. Em 2023, os três centros hospitalares da capital fizeram, na verdade, 365 mil urgências. Ora, estes planos de saúde municipais, que colmatariam falhas do SNS, não são uma solução permanente, mas, pelos vistos, fica aqui o número de utentes que usufruiu desta oferta, que no fundo é uma oferta que a Câmara de Lisboa dá aos cidadãos mais velhos, se não estou em erro, aos cidadãos com mais de 65 anos e que tenham dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Ficam os números muito aquém daquilo que seria, uma vez que a autarquia diz que beneficiaram deste apoio 13.500 idosos, pouco mais de 10% do objetivo inicial. Carla Madeira, vou começar por si. Sim, os dados que têm vindo a público apenas confirmam aquilo que foi dito no início, quando o programa foi apresentado. O programa foi apresentado com toda a pompa e circunstância, tem sido feita imensa propaganda por parte da Câmara a este programa, e a verdade é que os resultados estão à vista de todos. Os lisboetas não consideram este programa um programa importante, pode-se dizer, é porque o desconhecem. Bom, com tanta propaganda que tem sido feita, com tantos MUPIs espalhados na cidade, com tantos anúncios a este plano, eu acho que é impossível, é preciso um idoso estar muito distraído para não saber que este plano existe. Mas as pessoas não aproveitam, não precisam de aproveitar, não aproveitam, o que é que se passa? Porque este plano não vai ao encontro das necessidades das pessoas. Estamos a falar de um plano que tinha como objetivo chegar a 130 mil municípios, que é os que está previsto terem... Agora temos que ser mais breves, neste mais segundo tema, Carla. 65 anos, certo? Agora, a destacar aqui que só têm acesso ao apoio de oftalmologia e medicina dentária os que têm o complemento solidário de idosos. Ora, esta resposta é uma resposta curta, como era expectável, porque esta é uma resposta que já existe em Lisboa por parte da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, já dava apoio nesta área. Os idosos que têm complemento solidário de idosos já recorrem à Santa Casa da Misericórdia para ter este apoio. Portanto, há aqui uma duplicação isso, de respostas, nós na altura referimos muito. E portanto, aqui só dizer, não há nada contra existirem várias soluções na cidade, nada contra isto. Agora, a questão é que se está a gastar dinheiro neste programa, está-se a fazer uma propaganda inaceitável sobre os resultados deste programa, dizendo que tira pressão do SNS, quando na verdade, como a Antonieta referiu, as três grandes unidades hospitalares tiveram 365 mil atendimentos, bem diferentes dos 13.500. E dizer, e com isto termino, que sim, um plano que foi orçamentado em 1,6 milhões de euros, foram executados 119 mil euros e, pasme-se, destes 119 mil euros, 40 mil foram gastos em publicidade. Portanto, eu acho que isto mostra bem a forma de trabalhar de Carlos Moedas, uma Câmara que faz muita propaganda e que tem pouca ação, muita papa e pouca uva, como diz o povo. Carlos Arvissoni, temos que ser... Ora, muito rápidos. Eu tenho memória e lembro-me dos 14 centros de saúde anunciados no mandato anterior, aliás, ainda antes do mandato anterior, em 2016 para 2017, e dos quais eu ainda lá tenho o do Parque das Nações por construir, que está agora... Pois, já inaugurou sete, mas eles tinham sido anunciados para serem construídos em dois anos. E isso era importante. Toda a gente sabe que isto não, e parece-me é completamente despropositado comparar o público-alvo e o número de consultas, as consultas, quem vai a um hospital e é atendido num hospital, não é o cliente, não é o doente que é o potencial utilizador de uma consulta que será a pessoa que necessita de um apoio, o centro de saúde não lhe dá a resposta, faz uma consulta telefónica e daí foram 13.500 pessoas que se inscreveram, 10% do universo da população sénior que pode ser abrangida por estas consultas, 2.000 consultas efetuadas, 600 que resultaram em 600 visitas ao domicílio, sem que as pessoas tenham pago algum valor. E, como a Carla também já referiu, o valor que estava cabimentado não foi gasto, nem outra coisa seria de esperar, porque eram esperados números acima, muito acima. E não foi gasto, portanto, não foi executado, não foi gasto. Isto para dizer que isto são competências do Governo, que não, infelizmente não cumpre. Depois, em Lisboa, não passou essa competência, não delegou na Câmara Municipal de Lisboa, ao contrário do que muitos outros sítios do país, porque está a principal responsável por fazer este acompanhamento no apoio social, é a Santa Casa da Misericórdia, que também fez um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa e que também lhe competia também divulgar também este projeto, e se calhar há aqui coisas a serem revistas, porque os MUPIs que estão a ser utilizados ou foram utilizados na via pública, se calhar não é a forma mais fácil de chegar à população sénior. Podem estar, todos nós passamos, vemos, mas quem está dentro de casa, dentro de um bairro, pode não ver. Portanto, se os serviços que não têm capacidade dão resposta como é a sua obrigação, mas não têm capacidade e toda a ajuda é bem-vinda. Se puderem também informar e divulgar a população sénior esta medida, certamente poderá haver uma mais-valia para todos. E qualquer, quando há necessidade de ter com uma consulta, convém dizer que toda a ajuda é bem-vinda. As pessoas não querem saber se vem do privado, se vem do público, se vem de onde vem. As pessoas querem é que as ajudem a ser tratadas. Bom, este plano Mais 65 foi lançado em janeiro de 2023. Há um ano havia 600 inscritos, agora há a caminho dos 15 mil inscritos. E, portanto, a progressão não é assim tão pouca. É um plano que tem muito pouco tempo. E é destinada a uma população que resiste naturalmente a este tipo de soluções, porque são soluções mais modernas, para as quais as pessoas mais idosas têm resistência, e por isso é que é muito importante fazer a divulgação, desmistificar, fazer as pessoas acreditarem que esta pode ser uma saída para soluções que o Estado devia garantir e não garante. Eu não me esqueço, ninguém se deve esquecer, que em Portugal há mais de 1.7 milhões de pessoas sem acesso ao médico de família. Em Lisboa há cerca de 30% da população que não tem um médico de família. Se nós fizermos as contas, são em Lisboa cerca de 30 mil idosos que não têm direito, que deviam ter, a um médico de família. Mas diga uma coisa, este plano é só para mais de 65 anos? Este plano é só para idosos, mais de 65 anos. Podem inscrever-se nas farmácias, e eu acho que também cabe aqui nós fazermos essa divulgação para quem nos ouve. Basta inscreverem-se nas farmácias, e é muito importante que as farmácias sejam proativas, porque as farmácias são, junto de muitos idosos, aquela parte em que as pessoas confiam pela relação de vizinhança que têm. E, portanto, obviamente que eu gostaria que estes números fossem superiores, todos nós desejaríamos que estes números fossem superiores, porque isso significaria que havia menos pessoas que não tinham acesso a cuidados de saúde. E, portanto, este é um esforço, esta é uma iniciativa que o município toma, que não tinha obrigação de o fazer e tem de o fazer, porque o Estado não garante os cuidados de saúde que deveria garantir. Se deveriam ser mais pessoas, deveriam. A Câmara está a fazer propaganda, ainda bem que está a fazer propaganda para divulgar o acesso a este serviço e à possibilidade das pessoas terem cuidados de saúde que não têm garantidos pelo SNS. Isto sempre foi afirmado pelo Presidente da Câmara que era um complemento ao Serviço Nacional de Saúde. Era para resolver um problema de acesso a cuidados de saúde que o SNS não garantia. Se o SNS garantisse, a Câmara não tinha que tomar esta iniciativa. E, portanto, o que eu espero é que, passado este tempo, pouco mais de um ano de ação deste plano de saúde, o que eu espero é que num futuro próximo se possa verificar que existem mais pessoas a aderir a este serviço. E custa muito ouvir as pessoas que criticam o facto deste serviço existir, porque só existe porque quem devia garantir o acesso a serviços de saúde não os garante. Quero sublinhar que as farmácias têm aqui, há mais de 200 farmácias que já aderiram a este plano. É importante que as farmácias sejam mais proativas. Está a ser feito um trabalho também junto às IPSS no sentido de sensibilizar os seus utentes, e a campanha de rua, como eu disse, é muito importante para divulgar este serviço. Termino só com mais uma indicação. Complementarmente a este plano de saúde, foi lançado um projeto de Lisboa Mais Saúde nos bairros municipais. Já abriu uma clínica de proximidade que presta consultas médicas e de enfermagem às populações, numa iniciativa conjunta dos Serviços Sociais da Câmara e da Gebalis. E, portanto, há um conjunto alargado de iniciativas para prestar cuidados de saúde à população. Ana Jara. Bom, eu acho... Achou que já tinha falado. Não achei. Fiquei aqui sem bateria nas minhas notas. Eu posso lhe dar as minhas, Ana Jara. Nós partilhamos. Não. Foi aqui um tema... Uma falha energética. Um tema técnico. Sim. Mas, bom... Enfim, pronto, num ou dois minutos, esperemos depois ao fado... O que eu tenho para dizer sobre isto, bom, é que este plano é um plano que fica muito aquém, está aprovado agora, temos uns dados que dizem que há aqui muito dinheiro gasto para pouco resultado. Portanto, 2.600 consultas, saiu um artigo do Público em que isso era claro, não é? Com a apreciação de diversos especialistas. Um deles dizia que este dinheiro de 2.600 consultas daria para 45 mil consultas no SNS. Era preciso que uma proposta conservadora. Essas... Uma proposta conservadora dava para contratar 5 médicos. Quer dizer, esta resposta de 2.600 consultas são 5 médicos a tempo inteiro a servir uma comunidade. Portanto, isto é dinheiro mal gasto. Propaganda, muita propaganda, fracos resultados, claríssimo. Ana, não é mal, claríssimo. Mal gasto, não há alternativa. É um serviço temporário, portanto, tem uma temporalidade que é diminuta, portanto, o que as pessoas precisam é serviço de continuidade, apoio de continuidade. É um serviço... que desrompe aquilo que é o sistema e o Serviço Nacional de Saúde, que oferece um tratamento de continuidade, sobretudo nas populações idosas. Isto é importantíssimo e, portanto, quando se desrompe este serviço e esta ligação destas pessoas idosas com o Serviço Nacional de Saúde... Mas elas já não tinham? Porque não têm acesso? Não têm. Tem que haver mais investimento. 30 mil idosos em Lisboa, tanto sem médico de família. Tem 2.600 deixem-me só dizer-vos... De má qualidade, porque bem, é assim... Já percebi, vamos, já percebi. Sim, mas eu queria terminar só o meu raciocínio. Portanto, a Câmara, como disse o Carlos... 30 mil idosos sem médico de família em Lisboa. Tem... Pois é. Eu queria só continuar. Para terminar. A Câmara tem o seu encargo construir centros de saúde para, em determinadas localizações, acrescer à rede de cuidados primários. A Câmara não o está a fazer. Está. Pronto. Está a fazer. Já agora do Parque das Nações, está no Tribunal, de Contas para ser aprovado. Saíram muitos centros de saúde dessa construção. Portanto, agora, estão a construir um serviço que é de má qualidade, já percebemos quais que não é adequado para as pessoas de terceira idade e vão desromper, cortar as amarrações destas pessoas. É dizer que não há médico de família. Uma resposta falsa. Porque ninguém acredita que as pessoas possam ter consultas por telefone credíveis. Claro. Mas não são só por telefone. Qualquer médico. 586 consultas ao domicílio. Não podemos avançar mais. Carla, vamos para o fado. Estamos a chegar ao fim da hora. Pronto. Temos que voltar a isto. Temos que voltar a este tema. Investir nos novos... Carla, o problema é que havia centros de saúde previstos para terrenos que nem sequer eram da Câmara. Eu vou cortar os microfones. Carla, só vou deixar o seu. Carla. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima semana. Onde o Tejo banhado me ser, e é uma porta.